Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Aqui estamos para mais um programa, A Escola e o Meio. Agradecemos a sua preferência. E porque já estamos quase em época natalícia, vamos ouvir neste programa a boa sugestão musical de João Oliveira, desta vez em tom natalício. Boa tarde. Com a próxima de Natal, neste e nos próximos programas, iremos ter apenas temas ligados a esta época festiva. Todas são as músicas que nos acompanham, quer nacionais, quer internacionais. The Killers, banda formada em Las Vegas no ano de 2002, tem editado na última década temas alusivos ao Natal e encaminhou os proventos da venda para a campanha Red de luta contra a SIDA. Ao invés de recriarem estándares musicais da época, optaram por criar originais e convidar pessoas do meio cultural ou televisivo para os cantarem com a banda de Brandon Flowers. Assim, o décimo tema, intitulado Dirt Sleeding, já está disponível para visualização no YouTube e conta com a colaboração do ator Richard Dreyfuss e pela terceira vez do DJ Ryan Parley. Time we reconciled. Maybe we could talk a while. And we know it wasn't easy. You've been after me a long while. A pathological display. Now take a moment to imagine my dismay. When I heard you had a heart change, I was skeptical at first. Till you seen it for yourself, I guess you just expect the worst. Turkey and trade it in for pretty girls, Christmas lights. 100.2 FM. Começamos com uma notícia, com uma boa notícia, aliás, de âmbito local, mas que também teve projeção mundial, como os senhores ouvintes vão perceber. A incubadora de Oliveira do Hospital entre as 25 melhores do mundo. No ranking mundial, a BLC3 foi distinguida no top 25 das melhores incubadoras do mundo. No início, o processo de classificação pela UBI Global, com sede em Estocolmo, na Suécia, contou com cerca de 500 incubadoras de vários continentes, tendo a fase de avaliação abrangido 342 candidatas. Em outubro, esta incubadora, da Plataforma de Desenvolvimento da Região Interior Centro, BLC3, já tinha sido distinguida no top 10 europeu, promovido também pela UBI Global, salientam em comunicado João Nunes, presidente desta associação sem fins lucrativos, com sede em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra. Na categoria UBI, a BLC3 obteve agora a 22ª posição num ranking em que outra candidata portuguesa, a incubadora do Instituto Pedro Nunes, ligada à Universidade de Coimbra, surge em 25º lugar. A categoria UBI diz respeito a incubadoras formalmente ligadas a universidades que aumentam o valor para o ecossistema e startup, tendo em conta os parceiros regionais e globais. Esta categoria destaca incubadoras com melhores resultados no acesso aos fundos, metodologia, condições da incubadora, valor para o ecossistema económico, indicadores de desempenho em pós-incubação e localização, afirma João Nunes. A incubadora destacou-se positivamente pelo impacto que teve no ecossistema empresarial da região centro, pela capacidade de gerar competências empreendedoras, pela captação de talentos e pela qualidade dos serviços que oferece às startups instaladas no Centro de Incubação de Ideias e Empresas em Oliveira do Hospital. A principal missão da incubadora BLC3 é apoiar a criação e desenvolvimento de projetos empresariais que apostem na valorização do território, inovação, diferenciação e criatividade para gerar emprego qualificado e de valor acrescentado para a região. Fundada em 2010, a BLC3 iniciou a atividade no ano seguinte e reúne associados maioritariamente de cariz técnico-científico, trabalhando com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, com as Universidades Públicas de Coimbra, Minho, Beira Interior e Lisboa, além da privada Universidade Católica. Foi pioneira em Portugal em áreas com o desenvolvimento e industrialização da biorrefinarias de segunda e terceira geração, bioeconomia e smart regions. Meus queridos, qual é a vossa opinião relativamente a esta incubadora de Oliveira do Hospital que foi distinguida entre as melhores do mundo? Parece-vos que é uma mais-valia para a nossa região? Com certeza, isto é uma mais-valia para o concelho. Eu já tinha ouvido esta notícia há uns tempos e até fiquei surpreendido porque uma das melhores incubadoras do mundo estaria à espera que fosse os Estados Unidos ou Inglaterra, França, não, Portugal. E Portugal, Lisboa, Coimbra, não. Oliveira do Hospital. O que é sempre uma boa notícia. É. Nós aqui os oliveirenses até costumamos dizer que por vezes aparecemos na comunicação social, e isto foi notícia esta semana na RTP1, nos telejornais, costumamos aparecer por más razões. Felizmente agora estamos a aparecer por boas razões. Sim. Porque o facto de termos esta incubadora de empresas é ótimo para o empreendedorismo dos oliveirenses, dos jovens, quiçá, e sobretudo porque está a fazer investimento em áreas de inovação e de novas tecnologias. Aliás, eu sei que há uma série de investigadores jovens que estão a fazer estágios aqui na nossa BLC3. Claro que isto é uma instituição que gera e que está a viver com fundos europeus, como é óbvio, mas é muito bom porque isto será uma forma de fixar os jovens no interior e trazer gente de outros sítios. Nós que temos aqui falado tanto da saída dos jovens para o estrangeiro, isto poderá ser uma forma de fixar jovens no interior e esperemos que sim, que a BLC3 continue a dinamizar aqui a tecnologia e a inovação e a criar novas empresas. Passemos agora à política, Sr. Francisco. E desta vez, como tema político, temos a política e a economia, melhor dizendo, porque nos visitou um Prémio Nobel da Economia, 2001, creio eu. Esteve na Gulbenkian nesta semana e surpreendeu muita gente ao dizer que a austeridade não é o caminho. Já não devia ser surpresa. Mas parece que para alguns ainda é. Pois. Que acham que o único caminho viável é mesmo a austeridade. É aquele discurso do único caminho resultou. Não há alternativa, não é? Infelizmente. Sim. Então diz-nos, fala-nos dessa vinda deste Prémio Nobel. O Prémio Nobel da Economia 2001, Joseph Stiglitz, afirmou recentemente em Lisboa que a desigualdade e a austeridade são uma escolha política. A desigualdade é uma escolha. Não uma escolha que os pobres fazem, mas uma escolha política. É um resultado das medidas que são tomadas, disse Joseph Stiglitz, na conferência Desigualdade do Mundo Globalizado, que decorreu no passado dia 1 na Fundação Carlos de Gulbenkian, em Lisboa. Mesmo num contexto de austeridade na zona euro, o Nobel da Economia considerou que a austeridade também é uma escolha e que há várias medidas que podem ser tomadas, mesmo dentro desse contexto, para estimular o crescimento económico. Durante a conferência, o economista destacou a redução dos salários médios entre as pessoas mais pobres dos Estados Unidos nos últimos 60 anos e o aumento dos recursos de 1% dos mais ricos do país, que mais que duplicou nos últimos 30 anos. Perante a crise económica mundial, o professor universitário disse ainda que as recessões económicas levaram a brutais aumentos na desigualdade. Há mais desemprego, os salários são cortados e, principalmente onde a austeridade foi aplicada, há um corte nos serviços básicos que são importantes para as pessoas com menos recursos, afirmou. Joseph Stiglitz afirmou ainda que 91% da recuperação económica foi para os 1% com mais recursos e criticou as celebrações de países europeus como Espanha da redução das taxas de desemprego para valores ainda inaceitáveis. Estão a celebrar o fim da recessão com uma taxa de desemprego de 23% e desemprego jovem perto de 50%. Para mim, isso é uma depressão e não um motivo de celebração, apontou. Lembrando ainda que muitos jovens emigraram, deixando de entrar nas estatísticas de desemprego. O Nobel concluiu que houve um aumento global da desigualdade, que é particularmente problemática para a Europa, e deixou uma questão. Sabemos que a austeridade reduz a performance económica e promove a desigualdade, mas não é economia, é política. Conseguiremos alcançar as mudanças políticas que levem a uma sociedade igualitária? Pois, essa é uma questão pertinente, é saber se nós podemos alterar a política de modo a tornar as sociedades mais igualitárias, porque de facto o que temos visto no nosso país e nos países europeus onde foi seguida a austeridade é de facto, como ele diz, o aumento da desigualdade social, há um fosso enorme entre pobres e ricos, o número de ricos aumentou, o número de ricos, muito ricos, ficaram mais ricos ainda e os pobres, infelizmente, ficaram mais pobres. E a classe média quase foi destruída. Temos um aumento do desemprego, sobretudo do desemprego jovem, que tem feito aquele fenómeno que nós aqui tantas vezes temos falado, que é a fuga de população jovem instruída, que o Francisco aqui tem dito que é a população em quem se tem investido muito, não é? Em que o país Sim. e as famílias investem. É. E, portanto, esta será mais uma má consequência da austeridade. É assim, Francisco? É. Tu concordas com este economista? Achas que ele tem razão? Claro. Poderá haver outros caminhos políticos e económicos que não a da austeridade? É óbvio que há outros caminhos políticos e económicos, mas é que, a meu ver, a austeridade tem tido um grande objetivo, que é enriquecer os que já são ainda ricos e querem ser mais ricos ainda. Tem tido esse objetivo, porque resolver a crise económica muito lentamente e parece que só quando realmente se quiser. Parece, dá a sensação que não é do interesse comum, dizem interesse comum, interesse de quem manda, que a crise se resolva. Porque a austeridade causa desemprego, o que não me parece que seja uma boa medida para combater uma crise. Causa também redução de salários, que causa redução do consumo, causa imigração. Como é que isso é suposto resolver uma crise? Os países ainda se afundam mais, do ponto de vista económico. E depois parece que se fica sem alternativas, não é? A sensação que nos foi posta é que não havia alternativa. Os jovens estavam a sair, aliás, sabemos que houve um governante que até os incitou à saída. Mas que desmente qualquer afirmação desse género. Mesmo com essas afirmações lá, assim... Não era bem isso que queria dizer, não é? Pois, pronto. Depois quando se percebe que... São todos os mal-entendidos. Exatamente. O que às vezes nós, cidadãos comuns, percebemos é que quem de facto governa os países, e nós sabemos que grande parte das políticas que são seguidas em Portugal não são da incumbência do governo português. São diretrizes que vêm de Bruxelas. Mas de facto... Manda. Exatamente, que é realmente, como aqui uma colega vossa aqui de estúdio disse há uns anos, que foi a Estrasburgo, foi-lhe lá dito que 80% da legislação que nós cumpríamos em Portugal vinha diretamente do Parlamento Europeu e das instituições europeias. A verdade é que o que aqui está em reflexão é, será que a austeridade é um bom caminho para sair de uma crise? Pois, na nossa opinião, parece que não, porque efetivamente nós temos uma situação económica muito frágil, aumento sobretudo das franjas, aumento do poder de compra das franjas com menos possibilidades económicas e também da classe média. E depois isto liga-se com uma outra questão que nós temos falado aqui no último programa. É que o desacreditar nas estruturas democráticas, o ver que os governos não resolvem os problemas das pessoas, não resolvem o problema dos jovens, não lhes dão alternativas de vida, não lhes dão expectativas de futuro, está a fazer cair muitos europeus na extrema-direita. Aliás, não é inédito. Pois, infelizmente não é inédito na história, mas a verdade é que estamos a assistir mais uma vez a isso. E recentemente a senhora Marine Le Pen, na primeira volta das regionais em França, ganhou, como se previa, infelizmente, na nossa opinião, ganhou, como se previa, essa primeira volta. Que é um sinal para a Europa, porque quando uma grande potência europeia já tem este caminho, aliás ela é candidata à presidência da França daqui a 2 anos e, segundo as sondagens, ela está na linha da frente. Portanto, a Europa vai por um mau caminho e, em parte, penso que isto também está relacionado com a austeridade. O que é que vos parece? Acham que sim? Ou acham que esta questão do aumento... Dizem que este aumento que ela teve de votos esteve muito relacionado com os atentados de Paris do dia 13 de novembro. Sim, provavelmente também esteve. Também esteve. Sim. Mas será que esta questão da austeridade, porque também foi sentida em França, não foi tão sentida como nós, evidentemente. Claro. Nós somos mais pobres, mais gastadores, como toda a gente nos dizia, portanto fomos mais apertados. Inicialmente éramos um mau aluno, tornámos-nos, entretanto, um bom aluno de Bruxelas. Mas o que é que vos parece? Acham que aqui pode haver também alguma relação? Sim, isto. Há um grande número de fatores que influenciam isto. Os extremismos, não é? As pessoas sim, alinharem pela extrema-direita ou pela extrema-esquerda. Sim, pode ser uma série de acontecimentos, como a austeridade ou, neste caso, também o terrorismo. O medo, a Europa está a viver que as pessoas acreditam. Um clima de pânico, não é? Pois, isso. E, sobretudo, vê a incapacidade da União Europeia e dos vários governos de resolver os problemas práticos da vida das pessoas. E também outra razão para isto estar a acontecer é, infelizmente, parece-me que é ignorância. É pura e simples ignorância para se estar a voltar a dar credibilidade a um partido de extrema-direita. É não conhecer a história. Pois, é que só pode ser. Li um artigo muito interessante, que os senhores ouvintes também podem ler, do Daniel Oliveira, no Expresso, em que ele dizia que o espectro do fascismo está novamente a pairar pela Europa. E parece que não nos lembramos do que foi o stalinismo, do que foi a solução final nos campos de concentração nazis, do que foi o fascismo italiano e da aliança do eixo que levou a uma Segunda Guerra Mundial, da perseguição aos judeus, etc, etc, etc. Isto tem 70 anos na Europa. Não é? E portanto ele chamava a atenção que não nos admiremos no rumo que a Europa pode tomar, que pode ser extremamente negativo e que pode vir a disputar. Aliás, há também quem diga que esta escalada da extrema-direita pode vir a fazer a implosão da estrutura da União Europeia, porque sim, realmente claro. Uma não se coaduna com a outra, como sabemos. Pois. E ainda tu outro dia dizias que o grupo de extrema-direita está cada vez mais com força no Parlamento Europeu e isto a continuar assim vai ter cada vez mais. Medidas de políticas de austeridade, temos visto que também levam as pessoas para este radicalismo. Esperemos, como dizia a Carolina, que eventualmente governos com outra perspectiva política possam fazer a alteração destas medidas e de forma contida, obviamente, porque nós sabemos que de facto quando não temos muito para gastar não podemos gastar, mas de facto tirar sempre aos mesmos e tirar sobretudo à classe média e aos pobres é que se calhar não é uma boa solução, porque nós vemos maus exemplos de quer na banca, quer nas grandes empresas públicas e privadas, onde foram deixadas, portanto, nós estamos num processo de neoliberalismo, onde é deixada extrema liberdade aos grandes agentes económicos e, no fundo, o que se cortam é pensões, é salários, é aumento de impostos sobre as classes mais desfavorecidas e é cortes naquilo que se chama o Estado Social, na saúde e na educação. Foi isso que nós assistimos nos últimos anos, em que os penalizados são sempre os mesmos e por isso é que temos os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. E já estamos a fazer aqui muita política, Francisco. Sim, sim. Outra parte da austeridade é também porque o objetivo é resolver a crise, mas ao resolver a crise olham simplesmente para os números. Números, só, ponto final. E não para as pessoas. Não. Ou seja, é o objetivo, resolver o déficit. Como é que se pode fazer isso? Aumentar impostos. Cortes. Cortes na função pública. E vender empresas do Estado. A baixo custo. É uma injeção repentina de dinheiro, mas é enquanto que uma empresa do Estado está constantemente a lucrar, se for bem gerida, não é bem gerida, aparentemente é para vender, pronto. E é bem gerida, lucra, mas ao vender recebe-se uma injeção maior de dinheiro, mas o dinheiro acaba ali. É sobretudo só se esse dinheiro depois não vier a ser bem utilizado. Pois, é que sabes que não sei, a empresa não sei quantas foi vendida por 10 milhões, mas onde é que esse dinheiro está agora? Onde é que o utilizaram? Usaram para pagar alguma dívida? Usaram para melhorar alguma infraestrutura? Para que é que foi usado? Pois, exatamente. Conta offshore? E é tudo isto que faz com que os cidadãos, o cidadão comum, desacredite na democracia. E isto está a ser extremamente perigoso. Aliás, já falámos aqui logo no início do ano, naquela questão da abstenção, que leva a que as pessoas desacreditem nos políticos, desacreditem nas políticas, não vejam de facto a melhoria das suas condições de vida e depois ou se abstêm ou de facto alinham por partidos extremistas. E neste caso, esta galopante escalada da extrema-direita na Europa. Voltaremos com certeza a este tema brevemente. Data de 1998 e do álbum Avenidas, o contributo Rui Veloso para o Natal em O Presépio de Lata, a letra de Carlos T, convida-nos a refletir sobre como se vive o dia longe da euforia dos presentes. 5 anos depois, Rui Veloso registra em DVD e CD o concerto acústico no CCB, onde esta música fez parte do alinhamento. 13 estrelas de alumínio céu de querosene, um bêbado julgando-se César faz um discurso solene. Sombras chinesas nas ruas esmeram-se aranhas nas teias, impacientam-se as gazuas. Corre o cavalo nas veias. Há uma luz na barraca, lá dentro uma sagrada família. À porta um velho pneu com terra, onde cresce uma bugavilha. Esperança e assentem bem qual a data. A lua leva boas novas aos arrabaldes mais distantes, avisa os pastores sem teto, tristes reis magos. Vem um sol de chapa fina, subindo a anunciar o dia. 2 anjinhos de cartolina vão cantando aleluia. A falsa fé, a mãe deixou-o sozinho e o pai não se sabe quem é. É o presépio de lata. Jingle bell, jingle bell. Yeah. FM. Boa Nova. O Papa afirmou em Nairobi que um eventual fracasso na Conferência da ONU sobre alterações climatéricas seria catastrófico para a humanidade. A 21ª Conferência da ONU sobre alterações climatéricas decorreu entre o dia 30 de novembro e 11 de dezembro em Paris, procurando alcançar um acordo mundial sobre metas de redução de emissões de gases com efeito de estufa para substituir o Protocolo de Quioto e limitar o aumento médio da temperatura global em 2 graus. Este é um passo importante no processo de desenvolvimento de um novo sistema energético, que dependa o mínimo possível dos combustíveis fósseis, e se estruture sobre o uso de energia. O Papa ainda disse que estamos perante o grande compromisso político e económico de reconsiderar e corrigir as falhas e distorções no modelo atual de desenvolvimento. Plantar uma árvore é, em primeiro lugar, um convite à luta contra fenómenos como a desflorestação e a desertificação. Nem de propósito está a decorrer esta cimeira em Paris sobre o clima, que é muito importante porque o protocolo de Quioto que o Pedro ali referiu não tem sido cumprido a nível mundial e, como sabem, este é um dos grandes problemas que afeta a humanidade e que vai afetar cada vez mais no futuro, a exagerada poluição. Nem de propósito que esta cimeira está a decorrer. Na China recebemos recentes notícias de que os níveis de poluição, sobretudo na capital, em Pequim, são tão elevados que até escolas tiveram que ser encerradas porque pairam no voeiro com os níveis de toxicidade enormes, que é assustador, porque neste momento a China é um dos grandes poluidores mundiais e, pelos vistos, ninguém lhe tem conseguido pôr travão. Os chineses já se estão a revoltar, como é óbvio, e está a pôr em causa, como vocês vão ver, a qualidade de vida e, sobretudo, a saúde dos chineses. Mas vai-nos afetar a todos. Pode não ser já, mas mais tarde ou mais cedo isto vai provocar alterações climáticas, que já todos estamos a sentir. Nós estamos com um outono atípico, não é? Temos tido temperaturas muito altas. O mês de novembro parece que foi o mês de novembro mais quente das últimas décadas e, portanto, estas alterações nós vamos percebendo e isto tudo está relacionado. Então, fala-nos dessa referência aos níveis de poluição na China. Há poucos dias foi emitido um alerta laranja em Pequim. Com as temperaturas em queda, a cidade começou a semana mergulhada num denso nevoeiro. As escolas em Pequim vão ter as suas atividades ao ar livre suspensas por 3 dias, devido a novos picos de poluição atmosférica, anunciaram os meios de comunicação oficiais. Com as temperaturas em queda, por volta de 0 graus, Pequim começou a semana com um denso nevoeiro branco, impregnado com um odor forte de carvão, que limitava a visibilidade. A densidade de partículas de 2,5 microns de diâmetro, perigosas para a saúde, tinha alcançado mais de 600 microgramas por metro cúbico, de acordo com os níveis de referência medidos pela Embaixada dos Estados Unidos em Pequim. A Organização Mundial de Saúde recomenda um limite médio de apenas 25 microgramas em 24 horas. Principal país poluidor no mundo, a China anunciou na quarta-feira a sua intenção de reduzir em 60% as emissões dos principais poluentes das suas fábricas de carvão até 2020. Modernizando as estruturas. Esta revelação foi feita durante a Conferência do Clima em Paris, sobretudo para acalmar a exasperação popular com esta situação de grande poluição no país. Preocupa-vos esta questão de que os líderes mundiais não conseguem chegar a acordo relativamente a que níveis de poluição os países devem estar restringidos e o facto de, por exemplo, a China e os próprios Estados Unidos, que são também ainda dos mais poluidores, que são as grandes economias do mundo e sobretudo na China, como vocês sabem, que fez um processo de industrialização muito recente, muito selvagem. Preocupa-vos esta temática, vocês que são tão jovens? Diz. Preocupa-me imenso, isto é... É que isto está a acontecer porque é o tão característico egoísmo do ser humano, que é pensar muito a curto prazo. Agora, eu ao instalar aquela infraestrutura para não poluir tanto, vou gastar imenso dinheiro. É um investimento do qual não vou tirar o lucro. Para que é que eu vou instalar aquilo? Para que os meus trabalhadores não vivam mais tempo. Tenho que lhes pagar reformas assim. Para que é que vou fazer isso? Pronto, é assim este tipo de egoísmo. Não se pensa a longo prazo. Não. E nem se pensa que estamos a afetar a saúde, não só dos que vivem hoje, mas dos que vão nascer amanhã. Pois. E que estamos a pôr em perigo a vida na Terra. É que nós estamos a pôr seriamente em perigo a vida na Terra. Sim, as temperaturas subirem assim, desta maneira, isto já aconteceu. Isto acontece ciclicamente no planeta Terra. É inevitável. Nós estamos a acelerar o processo, porque é inevitável isto. Inês? Preocupa-me imenso, visto que isto vai ter inúmeras consequências, não só a nível dos humanos, na nossa saúde, como também a nível do planeta Terra. A nossa saúde vai ficar muito prejudicada com os níveis de poluição que agora existentes e que irão aumentar certamente para as gerações futuras que surgirão. E é necessário fazer algo em relação a isto, ou todos nós sofreremos as consequências, mais tarde ou mais cedo. Daniela, a tua opinião? A mim também me preocupa porque o nosso futuro também depende, nós dependemos também da nossa saúde. A nossa saúde depende da natureza, da saúde da natureza, e nós todos estamos a prejudicá-la. E o nosso futuro também depende disso. Vamos ver o que é que sai desta conferência da ONU em Paris e vamos ver que se depois os países cumprem as exigências que lá saem, porque daquela conferência que houve em 97 em Quioto não cumpriram, porque já sabemos que os interesses económicos estão na maioria das vezes à frente, como disse o Francisco, à frente de outros interesses que se calhar são muito mais válidos para a humanidade do que propriamente o imediatismo económico. Pedro, qual é a sua opinião? Você que é um jovem de quê? 17 anos, preocupa como é que vai viver o resto da vida neste planeta poluído? Sim, é sempre preocupante porque é um futuro incerto. É um futuro incerto aquele que nós vamos viver, porque não sabemos o que vai acontecer ao certo com estas alterações climatérias. Exato. Já sabemos algumas. Já sabemos, por exemplo, que o nível do mar está a aumentar, que os lençóis freáticos estão a ficar extremamente poluídos e que, se calhar, um dos bens mais preciosos do final deste século vai ser a água, porque a água potável vai ser extremamente rara e nós estamos a acelerar este processo de uma forma impressionante. Diz Francisco? E parece que a Europa já está, de certa maneira, a contar com isso, porque a água vai ser o negócio do futuro. Vai ser muito mais caro que o petróleo. Que é, já andaram lá assim a cozinhar uma medida que consiste na privatização de todas as companhias de água da Europa. Qual é o tubo de ensaio disto tudo? Portugal. Fantástico. Já começou cá em Portugal. Com exatamente. Resultado, qualidade da água diminuiu, preços aumentaram. E muito. Imenso. E muito. Nós estamos a pagar a água da rede muito cara. Bem, estes temas preocupam-nos, com certeza voltaremos a eles. Vamos agora a uma sugestão de leitura para ficarmos mais calmos no fim de semana ou nas férias de Natal. Certo. Com a nossa Inês Pereira. Não esquecer que é a menina que recomenda sempre bons livros. Nascido e criado no Texas, o Navy SEAL Chris Kyle aprendeu a atirar na infância enquanto acompanhava o pai em caçadas. Depois do 11 de setembro, atuou nas linhas da frente da guerra contra o terrorismo, onde demonstrou as suas capacidades enquanto sniper, com registros excepcionais debaixo do fogo cerrado. Entre 1999 e 2009, obteve o maior número de tiros bem-sucedidos da história militar norte-americana, confirmado oficialmente pelo Pentágono, 160. Chris Kyle morreu em fevereiro de 2013 em circunstâncias trágicas, assassinado por um antigo Marine num campo de tiro no Texas. Chris Kyle descreve neste livro, com grande detalhe, a formação e treino dos SEALs, a batalha em que esteve envolvido e as estratégias e armamento utilizados, bem como a dor provocada pela guerra. Cada capítulo é também pontuado pelo comentário da sua mulher, Taya, que fala abertamente sobre as consequências da guerra no seu casamento e no relacionamento de Chris com os filhos. Num registro repleto de adrenalina, o sniper americano é um relato verídico e emocionante das experiências de guerra de um herói americano dos tempos modernos. Muito bem, uma ótima sugestão para as férias de Natal. Recomendamos mais uma vez que os nossos alunos e que os nossos ouvintes devem ler, porque ler mais é saber mais. No caso dos nossos alunos, ler mais é saber escrever melhor, é saber falar melhor, é ter o vocabulário diversificado, e eu recomendo vivamente não só aos meninos em estúdio, mas aos meninos que nos estão a ouvir. E agora vamos ao cinema, que também é uma boa sugestão. Aliás, e já deu um livro. É um excelente livro. Este teu filme, que trazes hoje como sugestão, é baseado numa das obras-primas da literatura mundial. Um dos livros mais lidos no mundo, que já todos os meninos leram, evidentemente, eu sei. De Antoine de Saint-Exupéry, O Príncipezinho. Era uma vez um príncipezinho que vivia num planeta um pouco maior do que ele e precisava de um amigo. É assim que começa um dos livros mais lidos em todo o mundo. O Príncipezinho, de Antoine Chaperry, tem realizador o Mark Osborne, uma obra cinematográfica e um filme de animação. O filme adapta a história do pequeno príncipe, tendo como protagonista uma menina e umzinho aviador, que lhe conta as histórias das suas viagens. E como conhece um dia o príncipezinho, pode ver este filme no Dolce Vita em Coimbra. Tu vais ser formada pela Vert Academy. Porque eu delineei um plano. O teu plano de vida. Hora do dia, dia da semana, semana do mês, mês do ano, ano da tua vida. Não vamos deixar nada ao acaso. Não, estou aqui em cima. Tu vais ser um adulto maravilhoso. Obrigada, mãe. Eu só queria devolver-lhe o desenho. Não gostaste? Não, gostei. Era uma vez um príncipezinho que vivia num planeta pouco maior do que ele próprio. Muito bem. Todos sabemos que este é um livro que provavelmente vocês leram em crianças, mas convém sempre ler porque é um livro que leva à fantasia e à evasão. E agora que vem para o cinema, vamos ver se, muitas vezes, costuma-se dizer que os filmes ficam muito aquém dos livros. Vamos ver se, de facto, o filme consegue transpor para o mundo de fantasia e de imaginação do livro, desta obra de Saint-Exupéry. 100.2 Fique bem, fique com a boa nova. Passemos agora ao desporto motorizado com o Pedro Andrade. O WTCC já tem calendário e no total são 12 corridas, sendo que a corrida em Portugal será a 12 de junho em Vila Real. Para já ainda não há alterações nas equipas, apenas Grégoire Demottier, piloto francês de 24 anos, que se irá juntar a Benani na Loeb Racing, equipa que tem um forte apoio da Citroën Racing. O jovem piloto esteve ao serviço da Bamboo na temporada que terminou, sendo que esta equipa poderá sair do WTCC. A Volvo irá entrar já na próxima época no WTCC. Embora estejam ainda numa fase de testes, o feedback tem sido positivo. Ted Bjork, Fredrik Ekblom e Robert Dahlgren foram os pilotos de serviço, mas ainda não é certo que sejam eles os pilotos para 2016. A Volvo apenas irá correr com 2 carros nesta nova temporada, mas espera aumentar o número de carros em pista já em 2017. Quanto à Fórmula 1, também já foram anunciadas as datas dos testes de pré-temporada de 2016. O primeiro teste terá lugar entre os dias 22 e 25 de fevereiro, em Barcelona, com o segundo a ter lugar entre os dias 1 e 4 de março. A primeira corrida será na Austrália, no dia 26 de março. Quanto às equipas, algumas novidades. A Lotus será comprada pela Renault e a compra estará concluída por volta do dia 16 de dezembro. Os pilotos, os objetivos e os patrocinadores só serão apresentados em janeiro. A Haas, recém-formada equipa de Fórmula 1, irá ter motores Ferraris e com pilotos Gutierrez e Grosjean. Como objetivo, a equipa pretende terminar a meio da tabela classificativa. A banda do Porto, os Azeitonas, conta comigo, era os Mário Marlon Brandão, Luína Nena Barbosa e João Salsa Salcedo quis comemorar o Natal em 2006 e endereçou uma queixa ao Pai Natal, tema que até hoje não consta nenhum dos seus discos. Não é que acreditasse em ti das vezes em que te escrevi, já que pendurei a meia, vou ver se é desta que aparece cheia. Quando chegar o dia, talvez das outras por desmazelo, eu me esquecesse de colar o selo, ou o carteiro folgue no Natal, ou eu me tenha portado tão mal. Ficou a meia a balançar vazia. Pai Natal, o que é que eu te fiz de mal? Na escola porto-me bem, nunca minto à minha mãe, e até já fiz a profissão de fé. Será que resta a minha chaminé? Pai Natal, perdoa a insistência, mas tu baralhas a correspondência. Não sei se é da caligrafia ou talvez seja de tesmio. Por isso escrevo em letras garrafais. Eu quero uma PlayStation 2. Não me faças reclamar depois. ainda no ano que passou, quando eu pedi aquele G.I. Joe, recebi um livro de animais. Roupa para lavar, faço a cama ao acordar. Já nem choro na vacina. Será o trenó que está sem gasolina. Pai Natal, Pai Natal, o que é que eu te fiz de mal? Na escola porto-me bem, nunca minto à minha mãe, e até já fiz a profissão de fé. Será que erraste a minha chaminé? FM Boa Nova. Passamos agora às notícias do agrupamento de escolas da Liberdade Hospital. A educadora do Jardim de Infância da Bobadela, Filomena Garcia, deu-nos conta de um vasto conjunto de atividades realizadas e a realizar por este grupo de crianças. A partir da sementeira de bolotas, no Dia Nacional da Bolota, e do município lhes ter dado um pequeno carvalho para plantarem na escola, no Dia da Floresta Autóctone, um grupo pesquisou e descobriu mais sobre este tipo de floresta, que árvores a compõem, e descobriram ainda a importância da biodiversidade, que há animais diurnos e noturnos. Por que devemos cuidar dela, porque é que as árvores são importantes e as causas das árvores estarem em perigo. O resultado desta pesquisa ficou registada num livro que o grupo fez. A este propósito, aprofundaram a história A Fogo na Floresta, no âmbito do Plano Nacional de Leitura. No dia 3 de dezembro, este grupo de crianças foi à Santa Casa de Misericórdia de Galizes conviver com os utentes. Estes tinham atividades preparadas para fazerem com as crianças e estas também levaram um jogo relacionado com os afetos. No final houve troca de lembranças, foi uma atividade muito interessante e diferente. Fizeram biscoitos para dar de lembrança aos utentes que participaram com eles no jogo e surgiu uma atividade matemática, pois tinham de distribuir os biscoitos pelo número dos sacos. No dia 11 de dezembro vão participar na Feira de Natal da Arcial com algumas canções de Natal. Os adereços estão já a ser preparados pelas mães das crianças. Esta semana vão já começar a decoração da árvore de Natal com materiais recicláveis entregue pelo município. As árvores estarão expostas no Largo Ribeiro do Amaral e vão a concurso. No dia 16 de dezembro vai ter lugar um teatro de Natal realizado pelas educadoras. As crianças vão visitar a tenda de Natal e as árvores expostas. Parabéns a estes meninos e à educadora que se revelam tão empenhados e dinâmicos. Aliás, a partir de janeiro vão participar mensalmente neste nosso programa para nos relatarem as suas atividades. No passado dia 22 de novembro de 2015, os alunos do curso profissional de Técnico de Turismo Rural e Ambiental, no âmbito das disciplinas de Técnicas de Acolhimento e Animação, deslocaram-se à segunda-feira do Tremoço e do Pinhão, em Sameis, com o objetivo de contactarem, em contexto real, com diferentes técnicas de atendimento e recepção de clientes, diferentes técnicas de venda, nomeadamente as utilizadas no comércio tradicional, bem como diferentes tipos de relacionamento interpessoais e comunicacionais. Os alunos chegaram ao local por volta das 10 da manhã, de seguida reuniram-se com os professores para receberem instruções relativas às atividades a desenvolver. Por volta das 11 iniciou-se contacto direto com os vendedores locais e foram tomando conhecimento das diferentes técnicas de venda utilizadas, bem como as abordagens feitas para a venda dos produtos. Por volta das 12 horas realizou-se um almoço convívio no recinto da feira, com colaboração de todos os alunos, ao que se seguiu a escolha das indumentárias quinhentistas a usar por cada um para colaboração na animação da feira, justamente com o grupo de teatro Vivarte. A partir das 15 horas, os alunos participaram no desfile no recinto principal da feira com os membros deste grupo de teatro. Em parceria com este referido grupo, realizaram atividades de animação de rua, danças, figuração nas atividades teatrais, colaborando ativamente com os grupos musicais existentes no recinto. Os alunos regressaram exaustos, mas felizes por terem visto cumpridos os objetivos que os levaram até mais uma feira tradicional, neste caso específico quinhentista. Consideraram que estas iniciativas de contacto com os contextos reais são uma mais-valia aos conteúdos trabalhados na sala de aula e permitem ganhar competências fundamentais para mais tarde desenvolverem e aplicarem no mundo do trabalho. Também no dia 26 de novembro, os alunos do 12º ano de escolaridade empreenderam uma grande viagem à descoberta em loco de dois grandes poetas portugueses, Fernando Pessoa e Luís de Camões, percorrendo o itinerário pessoano pelas ruas da Baixa Pombalina e indo ao desencontro em Belém, guiados pela mensagem e pelos Lusíadas. Esta viagem foi dinamizada pelos professores de português que lecionam este nível de ensino. Cheguei a Lisboa, mas não a uma conclusão. Bernardo Soares, Livro do Desassossego. Da parte da manhã, sob um sol outonal, do Rocio até ao Martinho, percorreram o itinerário pessoano, atividade promovida por passeios literários. Deambularam por alguns espaços da cidade berço e palco da produção literária e personalidade caleidoscópica de Fernando Pessoa. Seguiram alguns dos passos do escritor pela Baixa. Identificaram algumas firmas e residências, a casa do Largo da sua aldeia, Largo de São Carlos, a do Carmo, onde se emancipou, e os locais onde se reunia com os amigos e outros intelectuais. Viram inúmeras vias e praças onde pessoas se encontrava e se evadia, as livrarias, os bares e restaurantes do Chiado Boémio, Janota e Modernista. O itinerário terminou na Praça do Comércio, no Martinho da Arcada, de certo modo, o seu escritório do final do dia. Durante o percurso, os alunos leram alguns excertos da obra pessoana que permitiram melhor integrar aspectos da personalidade e mundividência do poeta, bem como compreender melhor o contexto cultural lisboeta. Da parte da tarde foram ao encontro da história, do mito e da utopia em Belém, que lhes permitiu a redescoberta de duas obras-primas da literatura portuguesa. A partir de monumentos e espaços incontornáveis do Manuelino e do Estado Novo, Mosteiro dos Jerónimos e Padrão dos Descobrimentos, as guias traçaram rotas convergentes e divergentes dos textos de Camões e Pessoa, no sentido de refletirem sobre as múltiplas visões de império, sobre as viagens realizadas e imaginadas, sobre os indivíduos e os seus contextos. Os alunos tiveram a oportunidade de perceber até que ponto eram distintos os desafios, as denúncias, as exaltações e as aspirações contidos nos Lusíadas e na mensagem. Antes da partida para Oliveira do Hospital, uma última viagem gastronómica até aos afamados pastéis de Belém. Depois de reconfortados e satisfeitos, regressaram às terras beirãs pelas 18 horas. Eu devo aqui dizer, e devo aqui deixar um muito obrigado ao professor Basílio Torres por este excelente retrato da visita que nos fez. Mas como tenho aqui três elementos na rádio que fizeram parte desta visita, quero-lhes pedir a opinião. Se gostaram, se de facto, está aqui um retrato fabuloso desta visita. Eu gostava de saber se vocês concordam e se trouxeram uma muito boa imagem e memória dessa viagem. Inês. Eu gostei imenso da viagem, já tinha ido aos vários locais que fomos visitar, mas aprendi coisas novas, como é sempre necessário, e acho que foi muito importante para nós, para conseguirmos consolidar certos conhecimentos que temos sobre Fernando Pessoa e também sobre Luís de Camões. Que por acaso só são os dois nossos maiores poetas. Francisco, ficaste a saber muito mais sobre a mensagem e sobre os Lusíadas, e muito mais sobre Pessoa e sobre Camões? Sim, foi... Eu... Gostei da visita, foi produtiva, sim. E profícua. Sim. Muito bem. Vale a pena fazer visitas de estudo? Vale, sim. Aprende-se sempre mais. Aprende-se sempre. Enriquecem-se os alunos de uma forma que no contexto da sala de aula não conseguem. Sim, podemos ver uma fotografia de um momento ou um texto sobre o... O espaço lisboeta de Pessoa não é a mesma coisa. Ou podemos ver o texto ou a imagem sobre o espaço, ou podemos ir ao espaço e ouvir falar sobre o espaço no espaço. É diferente. Sim. O enriquecimento é muito superior. E quebra um bocado a rotina também, que também é bom. Sim, senhor. Senhor Pedro, gostou desta visita? Sim, foi uma visita bastante interessante. Muito bem. Eu devo-vos dizer que já cá ando há muito tempo e nos últimos anos ando muito desagradada com as visitas de estudo, especialmente, e lamento ter que deixar aqui este testemunho um pouco negativo, mas de facto não estou muito voltada para fazer visitas de estudo neste momento, porque as últimas experiências que tive mostram-me que, infelizmente, e não é só as visitas de estudo, ainda há pouco tempo tivemos um debate onde eu percebi e disse aos meus colegas que, por mim, não os voltarei a fazer tão cedo, tal como não farei visitas de estudo, porque fico sempre muito triste quando reconheço que aquilo que vocês disseram, e particularmente o que disse o Francisco, é verdade. O enriquecimento que se tem numa atividade extracurricular deste tipo é enorme. O que eu lamento é que, se calhar, 50% dos alunos não aproveite. E eu sinto que desperdiçamos energias, desperdiçamos dinheiro com quem não merece. E, portanto, enquanto eu sentir que não tenho a maioria dos alunos a usufruir daquilo que se lhes dá, teremos que repensar estas atividades e teremos que repensar, pais e professores, a forma como estamos a educar os nossos alunos. precisamos de, se calhar, de ser mais exigentes com eles para eles, se calhar, terem um melhor desempenho, aproveitarem mais aquilo que se lhes dá, porque se lhes dá muito, muitas vezes eles não aproveitam. Lamento deixar aqui esta nota menos positiva, mas é aquilo que penso e gosto de dizer o que penso. A direção, vamos agora para uma nota positiva, para variar. A direção do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital e o Banco Alimentar contra a Fome agradecem a colaboração prestada nos dias 28 e 29 de novembro por todos os voluntários, alunos, docentes e não docentes. Dirigimos uma palavra especial de agradecimento aos escuteiros de Oliveira do Hospital e da Cordinha e às instituições locais do nosso concelho pela disponibilização de recursos humanos para que esta campanha fosse um sucesso. Na recolha efetuada nos vários supermercados da nossa cidade foi conseguido um total de 3.026 quilos de produtos alimentares. Este contributo fará certamente toda a diferença para muitas famílias nesta época natalícia. Finalizamos com as notícias das bibliotecas. As bibliotecas do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital estão a dinamizar as suas feiras do livro até ao dia 16 de dezembro. Convidamos toda a comunidade escolar a deslocar-se aos nossos espaços na escola sede. Na escola básica número 2, na escola da Cordinha, de Lagares da Beira e da Ponta das Três Entradas. Temos livros para todas as idades e todos os gostos, com 10% de desconto. Contamos convosco. Estamos já a terminar por hoje. Participaram neste programa os alunos do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, Inês Brás, Carolina Soares, Francisco Carvalho, Pedro Andrade, Daniel Pereira, Inês Pereira e João Oliveira. Por hoje é tudo nesta Escola e o Meio. Despedimos-nos, como sempre, até à próxima semana. Muito obrigada pela sua atenção. Recentemente, assinalou-se o aniversário da trágica morte de John Lennon e ficamos a sua memória com a música Woman. Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.